Escolho vida onde não bate vento. Na brisa do inverno chego, transformando em aconchego esse ar seco. Suplico a cada vento, pois sei que intercedo por vocês. Internos da guerra, nosso canto te ofereço. Caluniaram os tempos daqui, só eu vi o quanto o homem teve que cair pra só um sucumbir. Surreal, ver essa foto e como trocam as imagens. Jogo a cada queda que não desfoquem da mensagem. Lobo no jardim submerso, onde verdes planascendo assim me torno réu. No fim de cada trama, imperfeito gênero. Deixa um trauma na vida terráquea. Toma a carga carregada e reflete na alma. Visivo a barreira que nos toca. Manipulo e completa. Red vale eternamente. Leva ao interno. Me confesso, nos rodeia inconscientes. Ausente internamente, mas no senso ciente. Vejo mais além do que o globo mental difere. Não me prendo de repele, nem que rasguem minha pele. Louco, abre o olho, a camuflada ditadura. Tire essa atadura e faça parte da escritura. Não tô aqui pra ofender, separo ser do tema, desprendendo de assuntos que me fazem adoecer, entorpecer. Apenas pro vazio preencher, pras mães entristecer. Enquanto vê você tremer, reaprender. Antes de se vender, poder plantar para colher é o que faz enobrecer. Reviver, absorver, sem se comprometer. O mundo exige mais do que só se converter. Na narrativa do descaso, socorrer, escrever. Por linhas tortas, inverter. Pros tocos, debater, acender. A chama que me faz enlouquecer. Nascer, morrer, e tudo vai apodrecer. Enriquecer, pra quê? Pro ego interceder. E todo o seu caráter já começa a distorcer. É como um anjo se beber, esquecer, desproteger. Conceder ao inimigo o prato cheio que é você. Contorcer, e tudo que já viu, reaprender. Vivemos na mentira pra se autopromover. Cansado de maldade absorver, sou dever. Meu mundo é complicado pra tentar subverter. Alterado do meu estado normal, peço um minuto. Nem tudo que escuto é pertinente ao meu usufruto. Uma brasa sozinha não aquece, logo se apaga e some. Quanto homens dormem, vagão de olhos abertos, buscando o calor onde o gelo queima tua pele. Tua alma fere, segue, não me acelere adiante. Ande e busque tua lenha. Saiba que quando esquecer dos princípios se apagam os poemas. Acenda a tocha no espírito aflito. Não gere conflito, por aqui tudo é atrito. Mesmo se eu digo pra minha alma que não minto, sou detido porque a carne é fraca e nela eu habito. Inspirado no som, minha língua fabrica a escritura de um tom. Joelhos ao chão, espada na mão. Meu louvor não é vão, ele traga o dragão. Eu não corro da guerra, se morro na terra, meu socorro opera onde meu pai impera. A escritura ficará para audição, e aqueles que se foram, eu deixo uma saudação. Ao meu irmão Mac, meu pai Sérgio, mano Scott, e a todos que já partiram desse centro sólido de matéria. Esteja em paz.